É Lúcio CDs. É Lúcio CDs. Gravando ao vivo. Gravando ao vivo. Carroça da Saudade. DJ Tom. E amigo seco do Cordeiro e o Alan do Oni estão aqui. Foi um tempo tão gostoso, eu não posso esquecer. A gente amava jovem guarda e dançava ei, ei, ei, ei. Luxuosa. A saia cada vez mais mini subia a minha atenção. E numa festa de arromba eu te dei meu coração. Ciúme de você ainda tem. Meu amigo Wanda, seu parabeniza. O careca, o papai do ano. E aí? Aquele beijo que eu te dei foi que me fez te amar. Ciúme de você ainda tem. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Luxuosa Carroça da Saudade. DJ Tom. E a equipe cai na brecha, já na área. Um abraço pra você. Sentado à beira do caminho. E aí, carroça é festa. Eu vivi a esperar. Eu te amo, eu te amo. Não cansava de falar. Olhava para o céu azul e o sol sempre a brilhar. De que vale tudo isso se você não me amar? Ciúme de você ainda tem. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Viva a espera em vão, alguém que eu quero tanto, que fugiu de mim num dia de verão. Grande a tristeza que de noite me acompanha. Meu amigo Valdo, ele e meu parceiro Joelson, está aqui também com a gente, um abraço. Esse quarto tão vazio. E os badaladores já na área aqui, meu irmão. Sussurra, vai. Sussurra seu nome, DJ Tom. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. DJ Tom. Viva a espera em vão, alguém que eu quero tanto, que fugiu. Minha amiga Miriam, a nossa marajoara. Já aqui ao lado do meu parceiro Cícero Lange. Um abraço pra vocês aqui do Tom, viu? Sozinha na cama, não acredito. Nesse quarto tão vazio, pensamentos, lindos momentos. Lá fora o vento sussurra seu nome. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber que diga para mim onde ele se esconde. Alô! Lúcio CDs. Rapaz, hoje eu vim lá de Santa Catarina pra fazer as mamães dançar aquela saudade de luxo. Então bora ver! Uma estrela lá no céu me disse que você não vai ficar comigo. Uhul! Nessa história eu não acredito. Tom. Já que eu não sou tão Tom. Assim, Tom, Tom, Tom. Faço tudo que você Dale, Tom. Pede. Eu às vezes esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz. Meu amigo Magrão, você Um abraço pra você aqui do Tom, tudo, meu amigo Cleiton, e a Júcia também por ali. Você, um abraço. Faço tudo, aí me rouba logo. Tudo pra te ver. DJ Danilo, um abraço pra você. Meu amigo HD da GDB, o homem que passeia de luxo. Quando eu estou sem graça e triste, é porque você está distante. Mas se você chega, muda tudo. É só você. Meu amigo Átila Promoções. E dia 26 ele está no berço. E ele está aqui comigo. E dia 26, o show dos compadres. Quero saber que você tá feliz com você. A minha show, né? Tudo, tudo pra te ver feliz com você. Faço tudo, tudo pra te ver feliz. Lúcio Cerezo, direto dos Campos Marajoara para o mundo. A luxuosa carroça da saudade chegou. E o que é que você queria? Eu só queria ter você pra mim. Mesmo assim, como você é. Meu amigo Fábio da Cabanagem. Aí, Fábio! Importa o que os outros irão dizer. Eu quero você pra minha mulher. Eu sei da vida que você levou, que você amou pra sobreviver. Nada me importa. Enquanto a qualidade do som, tudo isso. Beleza, qualidade. Eu amo você. Ah, queria estar contigo. Meu amigo boneco da Marizinha, a professora Águida. Aniversariando hoje. Um abraço aqui do Tom. Beijos, e ser muito feliz. Meu amigo DJ Josiel, meu irmão, pelo amor de Deus. Olha, eu pensei que eu tava com uns quilos a mais, hein, Josiel. Luxuosa carroça da saudade. Ah, queria estar contigo. Um dia eu consigo ser feliz. Luxuosa carroça da saudade. Teus desejos, cumpri-te com meus beijos e ser muito feliz. Esta é a luxuosa carroça da saudade da Ilha do Marajó. A maior referência em saudade no Pará. Minha vida não tinha sentido algum para se viver. De repente surgiu em minha frente você pra me convencer. Que a vida é para quem ama. Tanto faz estar perto ou distante, mas eu faço questão de que... Nosso amigo Júlio Tormento. E Júlio! Anjo bom que apareceu na minha vida. Anjo bom que me mostrou uma saída. E aí, Fernandinho? Anjo bom que apareceu na minha vida. Uma saída que acaba de vez com a minha solidão. Anjo bom vai ficar para sempre no meu coração. no show. E a família Silva. Um abraço. Chama aqui na carroça. Aí, Pascoal. Meu amigo Pascoal. O homem que comanda Pedro Miranda. Essa semana não vou lá, hein, Pascoal. Minha vida não tinha sentido algum para se viver. De repente surgiu. E aí, cabeludo? Gente, você pra me convencer que a vida é para quem ama. Tanto faz estar perto, distante, mas eu faço questão de ficar. Saudade de luxo, como instante. É Lúcio Cedes gravando ao vivo. Que é quando o cara é gostoso e a mulher diz assim: meu bem, fala pra ele, deixa eu te beijar. O que tu quer? Eu só quero amar mais uma vez você. O que que ele fez? Deu vida para mim. O que tu quer? Eu te quero mesmo assim. Sempre só nós dois. Esse homem aí. Porque tenho algo especial pra lhe dar. Tesouros de amor ele vai encontrar. E aí, gostou? Gostei, gostou. Gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque te quero demais. Gostei, gostou. Gostoso é gostar de você. Aí na mão do maluquinho ou no Lúcio CD. Porque tenho e a amiga Nete, o Pedrão, só na manga. Tesouros de amor e me vai encontrar. Gostei, gostou. Rapaz, a gente ainda nem dormiu desde ontem. Gostar de você. Me envolvi na tua vida. José tem um zumbi ali. Te quero demais. Saudade. Que não abre o coração de jeito nenhum pra aquele cara. Abre! Abra o seu coração e deixe o amor entrar. Eu tenho muito em mim. E aí, farofa? E é todo para lidar. E aí, farofa? Se disser que não. Cadê o gritinho, Silva? Vai desperdiçar. Silva da Marambaia. Essa linda emoção. Meu amigo Alão, sedutor. Emoção de amar. Juntamente ali o meu parceiro Cavanhaque. O Mesquita também. Eu sou. Alô, Dri. Sempre estive por perto, mas você nunca me viu. Eu tenho pra lidar. Olha aí o Renato, o Robson, o John. Amor e paixão. Aí, Rogério. Eu quero que me deixe entrar dentro do seu coração. Top DJ Carroceiro da Saudade, DJ Tom Máximo. Abra o seu meu amigo Elton e deixe o amor entrar. Aí, Eli, cadê aqui? E é todo para lidar. Jean Carlos, um abraço. Se disser que não, vai desperdiçar. Tu já tá com o cabelo preto. Essa linda emoção. É o chinês. Emoção de amar. E aí, Anderson Cosmo, aqui. Não me deixe escapar. Eu sou uma chance em mim. Tom. Sempre estive por perto, mas você nunca me viu. Eu tenho pra lhe dar muito amor. Robert e o André da Van Envenenada. Só quero que gente se amou do princípio até o fim. Eu beijei você, eu lhe abracei, você suspirou e se entregou pra mim. Tudo se esvaiu quando eu acordei e não lhe encontrei. E o máximo da saudade aqui. E triste eu então. Henrique! Alô! A saudade de você chegou. Não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não... E amigo Kekeu, isso aqui também com a gente. O mundo já não... Um abraço aí, a dona Paula. Quero ter você aqui, Sônia Mãe. Volte pro pagode. Inteiro só vive falando no teu nome. Eu, Dudu, eu sei. Você, lá atrás. Eu lhe amei. Do que é? Olho chato. Você, né? Suspirou e se entregou pra mim. E aí, Alexandre? Tudo se esvaiu. E aí, bolão? Acordei e não lhe encontrei. E triste eu então fiquei. A poeta de você chegou. Junta ali. Não consigo mais ver. Hoje é aniversário da professora Águida. Eu preciso de você, Renan, pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não tem valor. Senhor Will. O meu mundo já não tem mais cor. Quero ter você. DJ Tom Máximo, com ele, a saudade é assim, gostosa. Qualidade. Isso tudo é Carroça da Saudade. Louco desejo por você. Mais uma noite sem te ver. Qualidade. Louco desejo por você. Qualidade. Luxo. Mais uma noite sem te ver. Grita! Grito teu nome bem alto ao vento. Luxuosa Carroça da Saudade. Pois você não sai do meu pensamento. Deixa eu abraçar a galera do Rubi Saudade aí. Meu parceiro Jairinho, DJ Boy Tubarão. Meu parceiro DJ Gilmar. Dos teus abraços e beijos. E por sinal, está chegando o lendário Rubi. Aguarde, gente. Meu amigo, nosso grande patrão Evaldo Silva também por ali. Alô, Evaldo! Mas só assim, meu amor. Mestre Gilmar! E aí, filho, você gosta? É! O louco amor pode até machucar. Mas só assim, meu amor, sei te amar. DJ! Eu sei te amar. Eu vou te amar. Eu sei te amar. Atrás da outra sem tirar de dentro. Aniversário do Vera. O quarto está na penumbra. Tem champanhe no gelo. Preparei com carinho tudo pra lhe agradar. Tem música suave, as nossas preferidas. Nessa primeira noite, meu amigo Kiko, Larissa, o Henrique e a Mônica, o Alexandre, o Marambaia e a Netinha e a galera GDB. Pra me esperar, tudo está preparado, só falta você chegar. O coração está acelerado. você aqui do topo. E aí, geleia? Só está faltando você chegar. Só está faltando você chegar. Minha amiga Rose, aqui atrás, as carroceiras. Isso aqui. Aí, Rose! E a Suzy Duna também. Dá-lhe, Tom! O coração está acelerado. O meu corpo inteiro está tremendo de vontade. Deixa pra sair também o maluco, lá do Malucos Lanche, ao lado aí dessa esposa maluca. Também estamos aqui hoje curtindo a carroça. Aí, maluco! Alô! Olha o gato, olha o gato. Sou um gato louco por carinho, oh, oh, carente de amor. É como eu estou. Venha me fazer pilu-pilu, por favor. Quebra esse gelo, aristocrata. Marcelo fotógrafo, você está Zuruá ainda? Ainda? Se a cama quebrar, pode gritar que é tão bom. Bora, Dudu! Miau, miau, miau, miau, não atrapalhe agora. Miau, miau, miau, miau, gato está morando em meu quintal. Tião! Aí, Tião! Junto ali com o Baby, a galera lá do Juruna, a galera do Sal, e estão aqui também comigo. Um abraço aqui do Tô, valeu! Deixa eu te amar só um pouquinho. Sou um gato louco por carinho, oh, oh, carente de amor. Deixa pra sair minha amiga Nayara Venturini e o DJ Renato do Reino Criar. Aí não é mais DJ. Não é mais. Por isso, quando nunca vi tocar, pô. Distante, Meu amigo Johnny Júnior, um abraço aqui do Tom. Sendo assim, e eu vou. Eu vou despreço meu. Ela lá que fala, ela das mulheres. Eu vou despreço meu amor. É que ela fala, né? Despreço meu amor pra te encontrar. Muita honra. Eu vou despreço meu amor. Eu vou despreço meu amor. Despresso meu amor pra te encontrar. E a saudade. É Lúcio Cedês gravando ao vivo. E a Fernanda do Melhor Café da Pedreira. A saudade é tão. E as meninas viajou. Consigo te esquecer. Se não voltar agora. Saudade, vou morrer. Por isso, quando estou. Deixa eu dar aí os felizes dia das mamães. Minha amiga Carla. Você aí, Carla. Assim, e também a minha esposa que está ali junto com a sogrona. Feliz dia das mamães, ouviu? Eu despreço meu amor. Tu também? Eu despreço meu amor pra te encontrar. E aí, tu já errou uma vez, duas, três, quatro, quantas vezes tu já errou? Diz! Errei com relação ao nosso amor. Com seu sentimento brinquei e você me castigou. Quantas vezes você errou? Errei. Cinco, em relação ao nosso amor. Com seu sentimento brinquei e você me castigou. Eu sei que te magoei. Meu amigo Rose, saudade, o Toninho dos parceiros e o Tílio Gênio e o Beleléu. Um abraço. Com seu sentimento não vou mais brincar. DJ Tom. Com nosso amor, com seu sentimento brinquei e você me castigou. Eu sei que te magoei, eu sei que te fiz chorar. Prometo e te jurarei. Meu amigo Gogão, futuro vereador de São Caetano. Isso aqui também com a gente, um abraço. Te peço mais uma chance. Carroça da Saudade, do Búfalo do Marajó. Vamos lá, filho. Pau na máquina. Tiro da equipe Fúria da Pedreira, tá aqui. Dinara Jorabene e Ondeji, a Nera Chimanda. Um dia você vai pensar no que faz,

Jabel Max, taxista. Raba aí do grupo Carroça, lá do CTP. Outra data pra poder se enterrar, mas você também podia marcar. Outra hora pra poder se enterrar, mas você também podia marcar. Outra hora tocando, outra data pra poder. Lá vem a hora do pregador. Rose Saudade. Rapaz, essa música lá em Santa Catarina ontem foi a loucura, galera. Bata um gosto de fruta que deixaste na minha boca. Ai, que coisa louca. Eu gostei daquele beijo cheio de desejo. E aí, Jean? Me senti tão envolvente. Teu corpo quente, aquele teu jeitinho de fazer amor comigo. Bora, xixi, xixi. Foi muito bacana. Quero outra vez contigo deitar na tua cama. Agora te ver sorrindo, dizendo que me ama. Mas é legal demais fazer amor comigo. Mas é legal demais fazer amor contigo. Minha amiga Ruivira do Carroça é Festa, Suzy também. Amor contigo. Todo mundo ali, olha o Fernando da Cegônia. É legal demais. Por quê? Cegônia. Batom gosto de fruta que deixaste na minha boca. Ai, que coisa louca. Eu gostei daquele beijo cheio de desejo. Me senti tão envolvente. Alô! Chute certo! Tô sabendo também que meu parceiro Jonathan, ele e sua esposa do Chute Certo estão aqui! E Jonathan! E o Pantera não fala nada, é? Ei, você, pega minha mão no meio do salão. Ei, Pantera! O Alan tá na área e tu não fala nada! É dois, um passinho tá legal. É fácil de aprender. Girou, não. É fácil de aprender. Girou, não para mais. Outra vez. Girou, não para mais. Outra vez. Girou, não para mais. Dançando brega comigo. É um, é dois. Um passinho pra trás. É fácil de aprender. Ioiô da equipe Triton. O meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu calor, vou dar todinho pra ela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Só pra ela, só pra ela. É só só dela, é só dela. Queria que tá solteiro aí, dá um grito pra mim bem alto. Cadê as mamães que ganhou o presente do Dia das Mães aí? Bora tu, solta a batida, batida, batida. Babuinho. O amor que eu tenho é todo seu. Vai deixar eu fazer o cateado ou não? Mais de possuir de vez. Entre quatro paredes tudo pode acontecer. É muita loucura, meu bem, só eu e você. Esse entra e sai. Meu amigo Jorge, representante aí da JBL Belém. Mexe, remexe esse corpo quente. Nosso prazer é esse amor ardente. Esse entra e sai. Entra e sai de amor. Mexe, remexe esse corpo quente. Nosso prazer é esse amor ardente. Esse entra e sai. Nosso entra e sai de amor. Estou lhe escrevendo esta carta pra dizer: estou indo embora, não aguento mais sofrer. Sei que está dormindo e não vai poder me ouvir. Mas quando acordar, ao ler tudo, vai descobrir que tão distante, muito longe vou estar de você e você de mim. Tenho certeza que... Nosso grande parceiro, vereador Marco da Ambulância aqui! Pera, mania! De que adianta viver de aparências? Fingir para o mundo que tudo está bem. Enquanto a gente briga, tudo isso é ilusão. No fim você só sabe maltratar do coração. E se na minha ausência você descobrir que me amava e não deu valor, não adianta me procurar, nem mesmo saberei para onde vou. Tchau, amor, até um dia se a gente se encontrar. Tchau, amor, pra você eu nunca mais irei voltar. Tchau, amor. E dia 18, aniversário aí do meu parceiro Neto, entretenimento. Tchau, amor. Lá na Via Show. Vai ser bacana, hein, Neto? Mas irei voltar. E vai dançando, e vai dançando, e vai dançando. Aniversário do Neto, entretenimento. Cerveja de graça pra galera, é? Vai dançando assim, e vai dançando. Bora brincar um pouquinho, tô. Só um pouquinho. É DJ Tom tocando só as balas. Um, dois, três. Aí da Vileta, um abraço. Que é o meu sonho de amor. Juro, te quero, te amo demais. É tudo pra mim. É tudo pra mim. É tudo pra mim. Kiko tá mais magro. É doido. Bora, Kiko, olha o solinho. Opa. E vai dançando, vai dançando, vai. No solinho do DJ Tom. Aí, DJ Tom. Solta, solta. É, bora. não me faz flutuar. You're all welcome to the show here at Nostalgia Wagon. Seu cabelo loiro, pele de ser... Traduz aí essa vinheta. O melhor repertório, o melhor DJ, DJ Tom Máximo. Agora, a sua festa está garantida. De amor pra dar, no verão que vem de novo eu quero te encontrar. Gringo lindo, loiro, louco, de amor pra dar. Aí, DJ Tom, toca mais um. Vida inteira eu quero te entregar. Me dá só um toque, eu vou morar contigo em Nova York. My baby, I love you. Me dá só um toque, que eu vou morar contigo em Nova York. I like it, my life. You crazy for me. My baby, I love you. Cheiro. Lembro de tudo que é seu. Lembro do escuro no canto do muro, do beijo que você me deu. Curti teus abraços, amei teus amassos. E parei no teu olhar, fiquei alucinado, estou apaixonado. E aí, Mara? Resolvi falar. Cadê o Alan? Assim, a Ingrid Moses, junto aí com seu marido, Japa de Luz, aqui com a gente. Já morei nos States e é pra lá que eu vou levar você. Assim, em inglês ruim, é pra você saber. Eu já morei nos States e é pra lá que eu vou levar você. I want you, I need you, I love you. We come a dream. I want you, I need you, I love you. Lembro do teu beijo, lembro do teu cheiro. Já não me lembro mais quanto tempo faz que você se foi. Você me deixou. Um abraço especial, Teba. Não foi capaz. E o pai do bolão. E já aqui também, achando Beto ver, e a Maria, alô Balão! E vai ser tarde demais. Quando você me deixou, você nem sequer pensou. Não é assim que se faz. Você nem sequer pensou em mim. Você, o cara tá aí desde cedo, não fala nada. Você foi muito egoísta, sim. Cadê o corpo a corpo? Só pensou em si. O chefe dele. Mas agora que você está só. Meu amigo Delano da equipe. Você vem me coro com coro. Já pegou o coquetel? Tudo que aconteceu. Quem agora não quer mais sou eu. Oh, oh, oh. Só quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Cadê a galera do Papão da Curuzu aí? E a galera do Leão Azul? E bate na palma da mão, só que ele é do Leão, só que ele é do Papão, só que ele é do Leão, só que ele é do Papão, só que ele é do Leão, só que ele é do Papão, só que ele é do Leão, do Papão. Opa, opa, Vamos lá, Lúcio! Funcionando aqui, ó. Menina, vem mexer. Eu vou cantar essa canção pra você. Ela não é um xererê, mas tu tens que aprender. Vem pra cá que eu vou dizer como você vai fazer. Menina, vem mexer. Ela não é um xererê. É só tem mais notas pra você. Mônica e a Carlinha aqui, ó. Cante, cante sem calar. O brega da zorra é muito fácil de cantar. Fala sério. Vamos falar sério. Voila! Vamos lá, é no Caldeirão da Lã que a gente vai. O autêntico Alaú acontece com o Alex do celular. Um abraço. Tire o Júnior, Rose Saudade, Beleléu. Reabertura aí do bar do parceiro. Homenageia as mães, é? Once I'm waiting back in the street, loving and hearing the feeling brings in the love and cross the day. Shows it on the way and forget about everything. Been every thought in the night. Loving so good that it's over. And you've gone, some people gonna wait. Then on the door when I'm better like everything. Used to thinking I'm so easy. Used to say me ain't it so easy. And you're trying now. Used to believe it, let it be happy. More believe it, let it be happy. You're crying. Só pra gente fazer aquela viagem, aquela viagem, aquela viagem, a viagem. Puro desejo, o teu corpo, o teu cheiro, a embriagar. Eu também, também me sinto assim quando estás, estás perto de mim. Me sinto como em uma espaçonave onde nada, nem ninguém pode me tocar. Eu te quero desse jeito que eu gosto, seu corpo é um portal. Onde viajo através das estrelas, contigo eu passo mal. Amor, eu sou tudo que você quiser, sou criança. E aí, Eduardo? Eu sou tua mulher, só me prometa que vamos fazer amor. Como? Assim, assim, assim, assim. Como é que assim, tu quer? Assim, assim, assim, assim, assim, assim. Tu quer assim? Assim. Tu quer assim? Assim, assim. Assim. Toda noite a mesma história. Diz pra mim por que não volta. Não. Júnior Tormento e o Fábio. É? Coração tá machucado. Tão sozinho, abandonado. Pensando em ti. E a mulherada canta aí. O que será da minha vida? O maior fenômeno do Pará. Luxuosa carroça da saudade da Ilha do Marajó.